8, okay? Possibly. Make a pushback into the old room. 8.3 for taxiing via Alpha to rolling point, correction. To rolling point 28, okay? 1-8-3. Roger, 10-3-8-5-8, we'll call. Our taxi will be by next rail to runway 28. 240 para 2000 pés, vai portar estabilizado, 2795. Localizador, 303 anos. 32, 32, complete aproximação, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 900. 900. Tá sem previsão para decolagem, está com combustível limitado. Afirmo, em torno de 5 minutos será autorizada a decolagem. Guardando, 973. Boa torre, Romeu 310, informa chuva forte na final e curta final, que já está baixando bastante. Gente, 6310. O 6310 libera a primeira, a esquerda e chama solo. 1-2-1-1. Primeira esquerda, 1-2-1-1, 6310. Por gentileza, passe o ponto espera da 10. A gente vai aguardar o 6310 o ponto espera da 10. 6310, passa o ponto de espera da 10. Vai passar o 6310 e aguardar. Torre está 3 83 Ana, final ILS Zulu, capiteiro 28. 3831 no reporta visual com campo. Passará. É 310, forma português, previsto ao 01, não aguarda o início de taxa da aeronave da TAM, posso prossegue? Vai aguardar o taxa da aeronave da TAM, posso prossegue, né, 310. Estabilizando o curso 2795. 2795, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, 2795. Torre Salvador, azul 2795. 2795, ajuste no 015, continua a aproximação, aguardando pista livre. 2795. Avistou com 500, tá 3, 600, tá 3, 831. Gente, 3831, livre pouso, pista 28, vento 21, 0 graus, 08 nós. Informo que está molhada. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Call tower 118.95, altimeter setting now 1015. 1015, I select Alpha, on the point 28, call for 118, call minor 573858. O solo 42 libera à esquerda, chama solo 121, décima 1, antes da taxiway alfa. 1-2-1-1? Afirmo, 1-2-1-1. Ok. Sol número 1? Afirmo, posição 01. 01. Sol da Santa 3831 livrou. 3831, manter a posição na antes Alfa. Antes Alfa. Just confirm 3858, we will send via Alfa or Apron 3. Vai Alfa. Vai Alfa, thank you. Salvador, boa noite, 1096. 1096, aguarda o stand copy. Guarda. São 3831, condições de cruzar a alfa e ingressar para as 3? Sim, estão autorizados cruzar a alfa e ingressa aquilo para as 3? Alfa e ingressa para as 3, 3831. São 3852, give away the... So I've got the same company to cross in the Alpha, and after continuing, I've got to go. 3, 5, 3, roger, I have drafting time. Ciência 2795, livre pouso, pista 128, o vento 210 graus, 069, e forma pista molhada. Gente, só podia confirmar o vento, por favor? 210 graus, 069. 210 com 06, autorizado pouso 2795. Panamera 3113, desça via para 2000 pés, autorizado. Sinal INS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. Autorizado o procedimento ILS X-Ray da pista 28, desejo voar o serviço 361. Pede voo e o serviço 361 e desça para 4000 pés, Oceania 3113. Gente, o 363 autorizado, descida para 2500 pés, do Oceania 3113. São 973, ali mantém captura 28. Ali mantém 973. Via? No 096, Fortaleza autorizado, nível 370, decola da pista 28, após decolagem, primeira curva direita na subida Momo, transição Froti, intercepta peso Luno 9 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5443, controle 120, decimal 8. Ciente voo no 09000, autorizado Fortaleza 370, decolando pista 28, curva direita, 31 Momo Foroti, Zulu 19, conforme o plano. 5443 é o transponder do controle, 120.8. No 096, correto, procedimento, está pronto, puxa o acionamento. Abraço. Zona. O voo 1973. O vento 190 graus, 07 nós, livre decolagem, pista 28. Livre decolagem 28, voo 9973. Vai em frente, 43, qual a posição? Aqui pra gente não tem posição prevista, vou checar com a infra-aero, mas fica sem a estabilizadora a princípio. Então, fica dentro, graças. Pessoal, 3831. 3831, prossiga. A chuva está muito forte aqui, muito intensa. Nós temos cadeirantes e não tem como a gente tentar coordenar esse finger que está vazio aqui no... que é o 8, 7, 8, alguma coisa assim à direita, para que minimizasse o conforto dos passageiros. Vamos coordenar com a Freire, só assim. Agradeço, nós temos 3 cadeirantes. Salvador Tower, good evening, so 3858, reaching holding point, ready for departure. Century 858, mantém holding point. Mantém taxiway golfing holding point, Century 858. Bravo Lave 73, decolada 47, mantém pro até 2500 pés, chama o controle agora, 120 decimal 8. 208. Patrão de boa noite, é o gol no 973. 73, contato radar, suba para o nível 360, saída da El, suba sem restrição da carta. Ok, mas nós vamos manter a proa mais um pouco, para poder dobrar a curva à esquerda, que tem umas formações aqui. Center. Tá 3831? 3831, prossiga? Já tá encostando aqui na 3 mesmo. Tá, ok. A gente coordenou com a Freire também, a mesma disse que a companhia não havia autorizado o gate, que era pra prosseguir na remota. Ok. Same point. Fully ready for departure. Sun 3858, mantém posição. On 3858, line up and take off runway 28, wind 190 degrees 08 knots. 3859, o senhor me pode reportar a entrada, monitora nossa frequência. O voo esquerdo vai manter a proa 210, 215, o voo 973, mas depois voar irondo, senhor. Confirme a proa 215 por quantas milhas? Voo no 973. Em torno de mais umas 20 ou 30 milhas. Boa noite, Azul 498, a sua identificação, desta via chegada a Cari para 2 mil pés, o QNH no 015. Fez o no zero, agora só um minuto, copo para Recife. Nema 313, chama a torre Salvador em 1.95, atenta a chuva moderada. 350, decola da pista 28, após decolagem, primeira curva à direita no perfil Aron, transição Aru. Aciona 5434 e o controle 120.8, estou confirmando a aerovia Euclides do Luno 7. Então, autorizado para correto, 6310, chama pronto para o estacionamento. Então, Embraer 190, o gol 1973. Ok, se eu abrir para a esquerda, eu posso continuar subindo? Aguarde que veremos uma proa à direita, seria melhor, gol 1973. Ok. Salvador, departure 3858. 3858, radio contact, altitude level 350, moment departure. 350, tower, ask for maintain heading to 2500 feet. Do clear right turn 3858. Clear are now right turn 738 flight 8, flying direct to Momo intersection. Voo 973, voo proa de Dajel, tem condições? Tem, Dajel tem. A gente voa pro de Dajel, suba inicialmente nível 160. Então, 160, pro de Dajel, voo 973. Meia 3-1-3, sala 5-3, antes da Alfa, chame o solo agora em 1-2-1-1. Correio autorizado para o nível 1-7-0. 4-2-1-2, sim, me informa o tráfego 10 horas, 1-2 milhas, rumo sudoeste, cruza nível 1-4-0 para nível 1-6-0, um Boeing 737-800. Livre puxa, mas tá? Autorizado puxa, acionamento, repasse, tá? 2-7-7-7. Dia 2-1, mandando ultrapassar. 1-0-9-6, reposta através do 6-12. Reposta afirmo, Juliette 04. Paulo, gol 2043, puxa o acionamento, posição 7. Gol 2043, após a aeronave da companhia passar a retaguarda, livre puxa 07, chama ataque. Ok, após a aeronave na retaguarda, autorizado e chama ataque, gol 2043. Habilitar no localizador. Boa noite, Salvador, OTAN 3305, formação X-Ray. Boa noite, OTAN 3305, acione a identificação dessa via, chegada a CARI para 2.000 pés, QNH no 0 ou no 5. Via CARI 2.000 pés, 096, autorizado para prosseguir via Juliette Alfa, até o posto espera 28. Quando lá, estou rindo no 1895, 1015 no ajuste, bom gol. Seguinte, estou prosseguindo via Juliette Alfa, até o posto espera 28, pronto, do 1895, 973, chama o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 3, 3, 2, 5, 1, obrigado, boa noite. Boa noite. 3258, chama o centro Recife, 126, decimal 85. 1, com 70, no PLB 70, autonomia de 320, alternando Salvador, tá pra frente, tá? Azul 2781, segue a aeronave da Gol na Alfa, assim que a aeronave passar à frente e próximo dia, ingressa na Alfa, segue a mesma, até a posição da Golf. Quando lá chama a torre 118, decimal 95, o ajuste agora no 015, bom voo. Autorizado via pátio 3, na fila aguarda a passagem no Gol, segue como número 2, no 095 no ajuste, até o ponto de espera. 118, decimal 95, azul 2781. Salvador, boa noite, 13662, CARI, autorizado no 70 com informação IA. 13662, acione a identificação, desta vez chegada CARI para 3 mil pés, o QNH no 0 no 5. Chegada CARI, 3 mil pés, no 0 no 5, 13662. Trens livre táxi, via parte principal, Juliette Alfa. Ponto de espera da 28, chama a torre 1895, ajuste no 015. No 015, pátio, Juliette Alfa, 295, obrigado, Gol 2043. 1096. 1096, decolada 04, mantém pro até 2500, feche no controle agora, 120.8. 7, vai chamar 208, mantendo a pro até 2500, 096. Controle, boa noite, 1096, 1100, mantendo pro. 18, pronto. 2781, mantém com espera da 28. Vai manter um pouco de espera, 2781. Esperado, curva direita, bônus 096. É, gente, então, preciso 1096 pro nível 370. PLS, o 42898. 4298, chame a torre Salvador. Em 1-9-95, atento chuva moderada. Sim. Controle 1096, vai manter a proa 290 por mais 5 milhas, esse é o externo. Após direita, Momo. Se não foi entendido, poderia repetir o gol no 096? Vai voar mais 4 milhas na proa 290, após direita na proa de Momo. Gente, autorizado, desvio o gol no 096. Obrigado. 3305, autorizado, sinal, ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. 3309 vai chamar estabilizado. Poderia confirmar chuva moderada? Chuva moderada, TAN 3305. 25, obrigado. 5, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 039, informa pista molhada. Livre pouso, 429. A 3662, dessa via para 2.000 pés. Via, chegada cara e 2.000 pés, para 3662. Azul 2781, na linha mantém cabeceira 28. Na linha mantém 28, 2781. Outro 298, solo 08, libera esquerda, chama o solo 121, décimo 1. 211, vai livrar a Charlie Rua Azul 4298. Sonda Azul 4298, boa noite. Azul 4298, boa noite. Ultrapassa o ponto de espera e mantém antes da Taxi Índia, aguardando instruções para o portão em coordenação com a Infraero. Gente, vai ultrapassar a barra de parada, aguardando instruções do portão. 2740 graus 022, decolagem autorizada. Autorizada decolagem 28, azul 2781. Salva da Bahia, chegou 2043.028, pronto. Pou 2043, mantém o ponto de espera da 28. Mantém, voo 2043. 2043. 0096, chame Recife 12685. Chamada Recife 12685. 85. Qual o portão 9? Link é parte principal, portão 819, base 4290. Ou mantendo o eixo. 2781 sem restrições, saída elefa, subnível 180. É na Fórmula 80, azul 2781. Estabilizando aí, aliás, tá 3305. 3305, torre 1895. 1895, boa noite. Salvador, TAM 3305. TAM 3305, aqui de aproximação, aguardando o pista livre. Ajuste 1095. 1095. Confirme condições da pista, por favor. Ok. As condições da pista. Pista molhada, escorregadia, chuva leve, o vento para cheque 250 graus, 029. Bloqueado. O 2043, vento 260 graus, 029, decolagem autorizada, pista 28. Decolagem 28, gol 1043. Corrido 2043. Então 3305, continua na aproximação, aguardando pista livre. Gente, aguardando. Gente, mantenha a posição e direito de solução. Follow me. 4298. 0. Pista 22, corrigindo. TV Pouso 28, TAM 3305. Pouso 2043, veículo agora 12, mantém-se até 2500 pés, controle 1208. 2500 pés, 208, ou 2400. Controle de Salvador, boa noite, Gol 2043. 2043, contato radar, suba via Dael para o nível 360. Confirma via, pode então curvar a esquerda, né? Pode, sim. Para manter a frota da esquerda. Então via Dael até o 360, Gol 2043. Solo 105, esquerda, Fox, Solo 1, 21, decimal 1. 21 na Fox, 3305. Alô, Salvador, 3305, boa noite, livrou na Fox. Então, 3305, boa noite, segue via Alfa. Juliette, portão 5, pátio principal. Alfa, Juliette, portão 5, tá 3305. Fala, Oxenero 6310, pushback, acionamento, portão 1. Oxenero 6310, no portão 1, autorizado, puxa a aeronave conforme, conforme a cauda fique voltada para Taxa Índia. Ok, tá fazendo pushback com a cauda apontada para Taxa Índia, confirme? Firmo, a cauda voltada para a Índia. Será? 3662, visão com campo. Doutor Salvador, boa noite. Tanto 3662 e LS 28, avistando. Beto 290 graus 039, pistaria e pouso autorizado, pistola 0, o ajuste na 0 no 5. 0-5, livre pouso, pista 28, TAM 3662. TAM 3305. 3305, prossiga. Formação durante toda a aproximação, vento de cauda até 10 nós, no final curta de cauda com 4. Gente, TAM 3305, grato pela informação. 3662, solo 18, libere à esquerda, solo 121, decimal 1, mantenha a posição antes de ingressar na taxa Alfa. Mantém a Delta da Alfa, 1211, obrigado. Solo Salvador, boa noite, TAM 3662, na Delta, para o táxi. TAM 3662, boa noite, segue via Alfa, mantém antes da taxa Juliette. Alfa, antes da Juliette, TAM 3662. Azul 2707, desse manter o nível 160. Na presente, o senhor vai prosseguir sob vetoração enquanto o programa chegada bonfe. Foi na proa 255, a pista mudou, a pista usa 110, NLS X-Ray. Foi na proa 255 e programa chegada bonfe. A proa 255 é do fixo bonfe. Controle o gol 2043, direita, curva proa 240 por 30 milhas. Frente do desvio, chame Recife, coordene desvio, frequência 13325. 133, confirme? 25. 13325, obrigado, Recife. Solo 6310. Prossiga. Vai ter que retornar para a posição. Seria a posição 1. No portão 1, 6310, poderia confirmar o motivo? É problema interno da companhia, senhora. É problema interno. Gente. Obrigado. É 3310, mantém a posição. Botan 3662 vai aguardar o táxi da Bianca. Afirmo, TAM 3662, mantém a posição. TAM tem posição, TAM 3662. Puxando a 6310, informado pela Infraero, segue agora para a remota 12 do pátio principal. Remota 12, pátio principal, gente, 6310. TAM 3662, após a Bianca, Juliette, portão 3. Passando Juliette, portão 3, TAM 3662. Boa, sala mais 3, 10. Deixa eu aí fazer... Mas aqui coisa de 5 minutos, permanece para não de voo válido? Venha 3110, segue para remota 12, poderia confirmar a pergunta? A gente vai precisar somente de 5 minutos para fazer o procedimento aqui, né? E só para saber se o plano de voo permanece válido. De acordo com o horário, o plano é válido até as 45 do horário da... após o horário da decolagem, né? No caso 0018, válido mais 45 minutos. Ok. muito obrigado, senhor. Aí, prossegui na descida. Ok, pode prosseguir para 5 mil e voar na proa de Duna, aguardando o último vetor para o ILS. Ok, vai voar na proa de Duna. Vai voar na proa de Duna. Duna azul, vai. Ajuste 10 no cinto. O azul 2707, a torre informa que a chuva cessou, a pista molhada, e a DS X-Ray e a operação de zona. Luiz. Azul 2781, chame Recife 1288, 2781. 1288, operador. para atingir 5000, azul 2707. Autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado 2000 pés, no 0 no 5, azul 2707. Fala, 6310. Prossiga. Puxa para cancelamento, remoto 12. Informo agora que a pista em uso é 1-0. A saída será Puca, Jamo, Aracaju. O restante que aparece. Estou 6310. 6310, pista 1-0, Cucum vai à direita, na saída Puca, Jamo, Aracaju. Pista 1-0, Puca, Jamo, Aracaju. Livre pushback, acionamento, chame pronto, tá? 6310. Rodolfo, chame 6310. Prossiga, 6310. Boa tarde, boa noite. Autorização Guarulhos, 360. Tá autorizado Guarulhos via peso 1-0, Taubaté, restante conforme. 360 nível na saída da El Lida Motte, vai decolar da pista 1-0 com curva à direita, o código é o 57, correção 5457, o controle 1208. 360 autorizado Guarulhos, com curva 1-0, São Bandeira, decolada 10, da El Lida Motte, com controle 208, responda 5457. Correto, chama pronto, pushback, acionamento 6313. Interceptou azul 2707. 2707, chama a torre 1-1895. 1-1895, 2707. Toda a torre? Afirmativo, 2707, agora com a torre. 2707, continue a aproximação, cheque o trem. Toma o ajuste 1-0 no 5, com 3 nós de cauda ao vento. Ok, o 2707 baixou e travou 5 milhas. Ciente, livre pouso, pistão 1-0. O vento está com 3 de cauda, 3 nós de cauda.